Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos colocar em pé para fazer essa leitura. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Romanos, o capítulo 6, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe aí de pé a leitura da palavra de Deus, que diz assim, Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós clamamos a tua presença neste lugar. Clamamos a tua presença em nossas vidas, Senhor, e que essa palavra ela possa transformar as nossas vidas. Sabemos que somente a tua palavra tem o poder de nos transformar, Pai. Por isso nós clamamos por esse poder transformador, por esse poder restaurador sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Palavra de Deus. O livro de Romanos é um livro que eu gosto muito, um livro que ele é bastante profundo quando fala a respeito de salvação, quando fala a respeito de justificação, quando fala a respeito de santificação. E nós que lemos o capítulo 6... Capítulo 6, ele começa com uma pergunta: que diremos, pois? O que nós vamos dizer? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele remete esse capítulo, essa pergunta ao assunto do capítulo 5. E o assunto do capítulo 5, ele gira ao redor de dizer de que todos nós pecamos, todos nós morreremos e que esse pecado de um só homem, Adão, ele gerou a morte, e através desse pecado a morte entrou no mundo. E também a boa notícia de que, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também por um homem entrou a graça de Deus no mundo. E essa graça superabundou sobre todo o pecado. E é interessante que a palavra de Deus, ela diz uma estatística muito interessante, de que 100% das pessoas que nascem vão morrer. Você sabia disso? Não sei se você, essa é uma estatística chocante para você, de que 100% das pessoas que nascem um dia vão morrer, né? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: você nasceu muito bonito, mas o que te espera é aquela cova do lado da caveirinha, né? Lá no cemitério. Essa é uma verdade que a palavra de Deus ela nos diz. Todos morreremos. Por quê? Porque o pecado, ele atingiu a 100% da raça humana. O próprio livro de Romanos, ele diz que não existe uma pessoa justa sequer. E a morte, ela tendo entrado no mundo por um só homem. E isso fez com que nós fôssemos atingidos por isso. Queira você não queira, você entrou nessa estatística. Assim como a gente acaba entrando em muitas estatísticas, né? Tem umas estatísticas que diz que no Brasil existem 70% de pessoas que são pobres, né? Tem uma estatística que é meio camuflada, né? Que fala que as pessoas, né, mais pobres no sentido de que todo o seu salário é gasto com as coisas básicas, sem eu poder fazer nada daquilo que eu queria. 70% das pessoas. Talvez você esteja falando: eu estou dentro desse 70%, pastor, né? Todo o meu salário eu gasto sem eu poder fazer nada daquilo que eu gostaria, né? Eu compro, tenho que comprar arroz e feijão, já é o básico. Queria comprar uma carninha de primeira, mas já está difícil. tem que treinar os dentes no músculo. Não dá. Nós, às vezes, somos pegos por outras estatísticas, né? E as estatísticas acabam, certas vezes, pegando a gente, né? Sem a gente querer. E essa é uma delas. De que a morte, ela entrou no mundo por um só homem, Adão. E ele, essa morte, ela espalhou por toda a raça humana. E assim como essa morte entrou no mundo por um só homem, também por um só homem, como diz em Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele abundou e ele veio suplantar essa vida de pecado que nos levava à morte. E eu creio que pela estatística de que a maioria das pessoas que entram na igreja, elas já estão na igreja há muito tempo, né? E já conhecem a palavra de Deus. E talvez você que entrou aqui, né, não sei se eu vejo alguém aqui que ainda não conheça a palavra de Deus, mas a pergunta que o apóstolo Paulo, ele começa nesse capítulo 6 dizendo: o que diremos, pois? O que eu vou fazer com isso? E daí? E ele continua na pergunta dizendo: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? É interessante que nós aprendemos pelo livro de Romanos que não existe nada que possa fazer a gente mais salvo ou menos salvo. Não existe nada que eu possa fazer que mais vai me fazer com que eu consiga ficar mais salvo ou menos salvo. E o livro de Romanos, ele é claro quando diz que isso foi trabalho de Jesus Cristo na cruz. De maneira que a graça, essa graça da qual o capítulo 5 e 6 de Romanos fala, essa graça, ela nos salva e nos purifica de pecados passados, presentes e futuros. Isso é algo que às vezes nós não conseguimos entender. E talvez você esteja se perguntando: puxa vida, mas essa é a pergunta que deveria fazer aquela pessoa que permanece no pecado, parece que de propósito, né? Porque o que o livro de Romanos nos ensina até então é que não existe nada que eu possa fazer que vá me levar à salvação. Isso é obra de Jesus. Mas a negativa também é verdadeira. Não existe, se eu já fui salvo por Jesus, não existe nada que eu possa fazer que venha eu a me desmerecer da salvação. E por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, isso é trabalho de Jesus. Vou permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde? Ora, se o perdão de Jesus, ele me purifica de pecados passados, presentes e futuros, posso continuar vivendo a minha vida de qualquer maneira? É, você talvez possa pensar que esse versículo primeiro seria para aquelas pessoas libertinas, aquelas pessoas que falam: ah, Jesus Cristo, ele já me salvou, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Já que eu tenho a salvação, para que ir na igreja de domingo? Já que eu tenho a salvação, para que ter que ficar ouvindo esse homem chato por uma hora falando? Que hoje ainda está calor e eu poderia estar naquela piscina tão gostosa. São perguntas que às vezes a gente pensa: essa pergunta não é para mim. Essa pergunta não cabe na minha vida. Né? E aí você fala: poxa, essa pergunta é para aqueles que fazem a coisa de propósito, né? Parece que vai ler de propósito e fala: ah, eu vou desobedecer esse versículo propositadamente. Mas eu gostaria que você pensasse da seguinte ótica. O que Paulo está falando para a gente, ele está falando sobre um estilo de vida. E isso parece não ser relevante para nós, mas isso se torna relevante quando nós começamos a pensar como nós tratamos certos pecados em nossa vida. Como é que nós tratamos certos pecados em nossa vida? Como é que nós tratamos certas áreas em nossa vida? Será que certas áreas da nossa vida a gente fala: ah, isso aqui, eu sou um bom crente e essa área eu tenho um pouco de dificuldade, vez por outra eu caio, mas vez por outra e por outra e por outra e por outra, e eu caio e às vezes eu percebo que é uma dificuldade que eu tenho e eu continuo caindo. Será que o que o apóstolo Paulo, ele não está falando disso justamente? Porque o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 é o que ele trata de ser servo do pecado, de ser escravo do pecado. Será que, e eu gostaria de refazer essa pergunta do apóstolo Paulo, que é: que diremos, pois? continuaremos a ser servos do pecado? Nós que já fomos transformados por Jesus Cristo, nós que já recebemos essa graça, essa tão chamada graça de Deus, será que nós podemos continuar nessa vida de pecado? Será que o verdadeiro crente, ele pode continuar vivendo nessa vida de pecado? Por isso que ele fala, que diremos pois? É interessante que essa é a pergunta que deveria se fazer cada um de nós a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo. Ah, eu recebi a Jesus, entrei na Igreja Batista, fui batizado. E daí? O que você faz? E nesse que diremos pois, várias pessoas dizem várias coisas. Tem algumas igrejas que falam, muito bem, você se converteu, você foi batizado, agora o que você precisa fazer, sabe o que é? Ler a Bíblia e se encher de teologia. Comece por esses 50 livros aqui, né? E dá para o camarada um monte de livro para ele começar a ler. Se matricula na Escola Bíblica Dominical, cultos de quarta-feira, cultos de segunda-feira, culto de libertação de terça-feira, culto das mulheres de quinta-feira à tarde, culto da família de quinta-feira à noite. E vai assim e a pessoa começa a se encher a cabeça, né? Eu tenho um amigo meu, um pastor, que ele chamava o crente cabeção. É o crente que só vai entrando coisa e nunca sai. Se encher de teologia, será que é isso que vai mudar a nossa vida? Será que é isso que Deus realmente quer para aquele que crê no Senhor Jesus? Existem outras igrejas que diz, converta-se e converta outros. Né? A pessoa mal se converte, agora você precisa aprender a converter outros, a gente precisa encher essa igreja. Né? Mas encher, não sei, traz mais gente, que aqui é um lugar legal, aqui é um lugar gostoso, aqui olha quanta gente feliz, né? Olha a pessoa que está ao seu lado, vê se não está feliz. Ela deu um sorriso. Na verdade, olha, aquele lugar de gente feliz. Não tem ninguém, eu não estou vendo ninguém aqui de cara feia. Lugar gostoso. E a gente vai trazendo pessoas, por quê? Porque aqui é um lugar de gente feliz. E eu não sei por quê, mas é legal. Mas a última coisa que nós pensamos e o que a palavra de Deus nos diz, converta-se e mude a sua vida. Converta-se e tenha a sua vida transformada por Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o evangelho. Se o evangelho não for assim, de nada serve a igreja do Senhor Jesus. Se nós não recebemos a Jesus e isso não transformar as nossas vidas, este evangelho é vão. Se essas palavras sagradas de Jesus Cristo não tiverem o poder de transformar a minha vida, tudo isso que eu vivi será em vão. Então o apóstolo Paulo, ele diz, que diremos pois? O que nós devemos fazer? Nós que recebemos a este Jesus Cristo, nós que recebemos esta graça de Jesus, nós que reconhecemos que o pecado no mundo, ele realmente atingiu a minha vida de maneira que eu me tornei um pecador, um escravo do pecado. Mas um dia eu crie que a graça salvadora de Jesus, ela pode me libertar deste pecado. E da consequência desse pecado, do salário desse pecado que é a morte. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele fala, capítulo 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha que interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, nós que morremos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. É interessante que morrer é o tipo do evento que acontece apenas uma vez na vida. Você conhece alguém que morreu mais de uma vez na vida? É até lógico que uma pessoa, às vezes, recebeu, né? Tem uma parada cardíaca, né? A pessoa fala, morri, já morri e eu ressuscitei. Existiram alguns casos na Bíblia, mas via de regra, todo mundo morre uma vez na vida. De maneira que se a pessoa ressuscitou, quer dizer que ela não morreu de verdade. Talvez algum caso de exceção nós percebemos de pessoas que ressuscitaram. Temos alguns casos, mas a morte é algo que acontece uma vez. E o apóstolo Paulo fala que quando o apóstolo Paulo fala que nós estamos mortos para o pecado, quer dizer que nós já morremos para o pecado. Como que nós podemos entender um pouco isso? A melhor maneira de entender, um dos jeitos que eu gosto muito de entender o que significa estar morto para o pecado, é entender o que não é estar morto para o pecado. Dizer que eu estou morto para o pecado Não significa dizer que o pecado está morto dentro de mim. Isso é preciso que nós venhamos entender. Dizer que eu estou morto para o pecado não quer dizer que o pecado está morto para mim. É, imagine um casal de namorados que o rapaz gosta muito da garota e a garota gostava muito do rapaz. E ela chega para ele certo dia e fala: eu não quero mais namorar com você. Você está morto para mim. Né? Não quero mais ver você por tudo quanto que você já fez para mim. E ele fala: mas eu quero você de qualquer maneira. Assim é o pecado em nossas vidas. Nós podemos dizer: o pecado ele está morto para mim. Mas o pecado não quer dizer que o pecado esteja morto para mim e para você. Pelo contrário, o pecado está bem vivo. E ele, a palavra de Deus diz em Gênesis: o pecado jaz à porta. E sobre ele nós devemos dominar. E por Jesus Cristo nós podemos dominar o pecado. Outra coisa que não significa que nós precisamos morrer para o pecado todos os dias. Não é isso que o livro de Romanos diz. Talvez você esteja pensando: puxa vida, mas eu sempre aprendi que nós devemos sempre estar nos considerando mortos para o pecado. Sim, é verdade, mas morre-se apenas uma vez na vida. E quando a palavra de Deus ela nos ensina e ela assemelha a morte, esta morte para o pecado com o batismo na morte de Jesus Cristo, ela está dizendo: nós morremos sim para o pecado. E quando foi essa morte? Foi quando Jesus Cristo ele morreu por nós. Essa morte ela já aconteceu. De maneira que nós temos uma nova vida. De maneira que nós recebemos uma nova vida. E com essa morte para o pecado, a palavra de Deus diz que nós recebemos um novo nascimento. E nós temos duas pessoas vivendo em nós. E você pode falar: puxa vida, pastor, mas eu sempre aprendi que existem duas pessoas vivendo em você. Vivendo em nós. Um velho homem e um antigo homem. Desculpa, um velho homem e um novo homem. O velho homem que nós devemos mortificar e o novo homem que nós devemos vivificar. É verdade, mas o que a palavra de Deus nos diz é que o velho homem ele já está morto. Quantos deixaram o velho homem aqui nesse batismo aqui? Levanta sua mão. Tem um cemitério aqui atrás, esse batistério. Amém? Ficou lá. O meu ficou sabe onde? Lá no batistério da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Praça Olavo Bilac, lá em São Paulo. Eu me batizei lá. O velho homem ficou. O velho homem já morreu. Repete isso comigo. O velho homem já morreu. Já morreu. O que você está carregando aí é um defunto. Ele está morto. O que, que isso quer dizer na prática? Não quer dizer que ele não vai ter mais ação na sua vida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que isso não pertence mais a você e a mim. Este viver como este velho homem vive não pertence mais a mim e a você. De maneira que se eu tentar continuar vivendo da mesma maneira que eu vivia antes, eu nunca vou encontrar razão para a minha vida. Eu vou viver uma vida triste e angustiada. E isso sabe na prática aquele que já recebeu, todos aqueles que já receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E vez por outra, caem no pecado. Sentem a tristeza do pecado e aquela sensação de eu não pertenço a este lugar, eu não pertenço a esta vida. É isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Uma vez eu estive em Adão, mas agora eu estou em Cristo. Isso não me pertence mais. Isso é o que todo crente de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo, essa é a relação dele com a vida, com o antigo homem que está morto. E é isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Nós estamos mortos para o pecado. É isso que significa estar morto para o pecado. Existem duas naturezas vivendo em mim, mas esta natureza adâmica, essa natureza de Adão, ela não me pertence mais. De sorte que somente iremos encontrar razão para o nosso viver quando nós entendermos que nós devemos viver para Cristo. Vivemos esta nova vida que Jesus tem para cada um de nós. Isso é estar morto para o pecado. Entender que nós carregamos essa natureza antiga, mas ela não nos pertence mais. Por isso que o apóstolo Paulo fala, como nós poderemos viver no pecado? Como nós podemos continuar a viver no pecado? Nós não podemos continuar vivendo no pecado. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela assemelha, nós vemos isso no versículo 3 de Romanos capítulo 6, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na morte de Jesus. Para entender um pouco melhor isso, eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 14, quando fala momentos antes da morte de Jesus. Isso leva-nos a entender um pouco aquilo que aconteceu também conosco, quando nós mortificamos em Jesus Cristo os nossos pecados. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, fala sobre Jesus no Getsêmani. Marcos 14, a partir do versículo 32, diz: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, pousou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Simão, a Pedro: Simão, dorme? Não podes vigiar nem ao menos uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, meus irmãos, que Jesus no Getsêmani, ele passou pelo maior momento de decisão da vida dele. O evangelista Lucas, ele conta que Jesus, nesses momentos, ele chegou a, de tanta angústia, a suar sangue. Tamanha angústia da decisão que ele tomou. E a maior decisão que Jesus tomou foi: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, naquele momento, ele fez a opção maior da sua vida, que foi entregar a sua vida em favor de Deus. E é isso, meus irmãos, que nós devemos nos lembrar quando nós falamos sobre estarmos batizados na morte de Jesus. Naquele momento que nós nos decidimos: Senhor, eu entendo que eu sou pecador, e eu quero que na minha vida seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Isso é ser batizado na morte de Jesus. Todos nós, quanto já verdadeiramente fizemos isso, uma vez em nossas vidas, a palavra de Deus diz que nós recebemos o selo do Espírito e recebemos um novo nascimento. Mas existe uma outra possibilidade. E o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de uma outra possibilidade, que mesmo eu tendo feito isso, mesmo eu tendo tido já essa entrega a Jesus Cristo na minha vida, mesmo eu tendo sido batizado na morte de Jesus, eu estar vivendo de um estilo de vida que não agrada a Deus. Veja o que diz a palavra no versículo 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Veja que existem três verbos principais nesse versículo. O nosso homem velho foi com ele crucificado. Ele foi, remonta ao passado. Nós já fomos crucificados. Mas ele fala uma coisa que é de futuro: para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Coisas que remetem ao futuro. Ora, se nós fomos com ele crucificados, o objetivo maior dessa crucificação nossa não é a crucificação em si, mas é o futuro, é que o corpo do pecado seja desfeito e que nós não venhamos mais a servir ao pecado. Mas quantas pessoas nós temos visto ainda servindo ao pecado? Mesmo pessoas que se dizem crentes, pessoas que falam que são crentes, pessoas que vão na igreja, pessoas que têm a carteirinha de batismo, pessoas que têm a carteirinha de crente, às vezes cantam no louvor, às vezes são pastores e falam: eu sou crente, mas tem uma vida presa ao pecado. A palavra de Deus nos deixa duas possibilidades acerca dessas pessoas. A primeira é que elas nunca se converteram. E, aliás, é a possibilidade mais plausível, como diz na primeira carta ao João. Que João fala, ora, que aqueles que andam em trevas, eles, se eles dizem que andam na luz e andam em trevas, a verdade não está neles. Ora, se a verdade que é Jesus Cristo, Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida, Jesus ele é a verdade, o Jesus não está nessas pessoas. Esta é uma possibilidade. A primeira carta aos Coríntios também nos fala de outra possibilidade, que é a possibilidade do homem carnal. Mas o homem carnal, ele pode passar por pecado por um momento, mas ele volta para Deus. Nós temos isso também na palavra de Deus. Mas o que Jesus ele nos ensina sobre isso? O que Jesus ele nos ensina sobre nós sermos libertos do pecado e para que nós não venhamos mais a servir ao pecado? Porque a crucificação de Jesus ela foi o primeiro passo. Mas não é isso apenas que Jesus ele quer fazer em nossas vidas. Talvez muitos crentes hoje, não apenas aqui neste lugar, mas em todo o mundo, tenham entendido que o primeiro passo da vida cristã é realmente ser batizado na morte de Jesus, é receber o novo nascimento, é estar vivendo essa vida que Deus tem para nós. Mas será que todos nós, como crentes, já continuamos no que a palavra de Deus diz, em desfazer o corpo do pecado e não servir mais ao pecado? Porque essa é a luta eterna do crente. Essa é a luta eterna que eu e você nós temos como filhos de Deus. Essa luta que Gálatas fala que a carne ela luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne para que nós não venhamos a fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. De sorte que é uma luta eterna. A palavra de Deus ela nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, a única maneira que nós temos para nos desvencilhar da servidão do pecado é, em primeiro lugar, como o versículo 3 diz, em primeiro lugar, nós sermos batizados na morte de Jesus. É nós confiarmos que nós fomos mortos. E lembrar que nós somos mortos é lembrar que um dia nós decidimos e dissemos para Deus: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Mas a gente se esquece disso. E a gente começa a fazer aquilo que a gente quer. Mas isso não pertence mais à vida do crente. Nós somente encontraremos razão da nossa vida quando nós dissermos: Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, continua a fazer a sua vontade. Esse capítulo 6 de Romanos, ele vai continuar. Eu gostaria de ir para o final dele, lá no versículo 21, que diz assim: e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto de Romanos, ele é muito bonito, mas ele fala sobre fruto. Ele fala sobre semear e colher. Hoje à tarde eu fui lá para Cravinhos, né? Passei uma tarde maravilhosa, queria agradecer aos irmãos, né? E a tarde fechou com chave de ouro, né? Eu fui com o irmão Ari, ele me levou para comer goiaba naquele pé. Fantástico. Comi goiaba num pé lá de Cravinhos. Irmão Ari, sabe quem plantou aquele pé lá? Não sabe. Né? Sempre esteve lá, né? É domínio público, né? Patrimônio da prefeitura. Fantástico. Eu tenho certeza que alguém plantou aquilo lá, nem que seja um passarinho. E é interessante que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Gálatas capítulo 6 nos ensina isso. Que tudo que o homem plantar, isso ele também se fará. E meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida de plantar e colher. Não só a vida cristã, a vida como um todo é uma vida de plantar e colher. Se nós queremos ser bons profissionais, nós temos que plantar em honestidade, em estudo, em dedicação na nossa carreira. Se nós queremos ser bons pais, nós temos que plantar isso em forma de amor e carinho e diálogo na família. Se nós queremos ser bons filhos, nós devemos plantar também em obediência, em entendimento das coisas em nossa família. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre causa e consequência. Em primeiro lugar, ele fala sobre o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Quantos crentes ainda estão brincando com o pecado? Eu quero, como pastor, dizer para você: pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com o pecado. O pecado é uma coisa séria. Pecado não é igual aquele cachorro que você fala: será que morde? Ah, deixa eu fazer um carinho, não sei se ele morde. Você sabe no fundo que ele morde, ele é um Rottweiler. Mas você fala: esse é mansinho, deixa eu fazer um carinho nele. Quer ver? Eu vou chegar perto, mais perto da boca. Vou fazer carinho mais perto da boca dele. Toma cuidado, meu querido. Qualquer hora você vai tomar uma mordida. E quantos homens e mulheres têm brincado com o pecado na sua vida? A palavra de Deus, ela fala: não brinque com o pecado. Pecado é algo sério. Pecado, ele vem destruir a nossa vida. É isso que o diabo, ele quer fazer. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. E se nós plantarmos em pecado, nós colheremos a corrupção. Nós colheremos tristeza e desgraça para as nossas vidas. Mas o que a palavra de Deus, ela diz, é que nós podemos plantar e colher o fruto para a santificação, o fruto para a vida eterna. Gostaria que você abrisse rapidamente em Gálatas, livro de Paulo aos Gálatas, no Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja que a palavra de Deus diz: ande em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ela não diz: pare de cumprir a concupiscência da carne e você será um homem espiritual. Olha, para de pecar que você vai ser uma pessoa espiritual. Meus irmãos, existe um conceito na palavra de Deus. Espiritual não é aquele que diz não para o pecado. Espiritual é aquele que diz sim para Jesus. Sabe por quê? Porque se eu e você pudéssemos dizer não para o pecado, Jesus não precisava ter morto por mim e por você. Se eu pudesse chegar para a minha mentira e dizer: mentira, eu não vou mais mentir, eu não vou mais mentir. Ela vai fazer, sabe o que, você? Nananana, espera amanhã. Quando o teu chefe vier te perguntar: você fez aquela tarefa direitinho? Aí você vai dizer o quê? Fiz. Fez nada. Se eu pudesse dizer para o adultério: adultério, eu não vou mais adulterar. Ele vai dar risada de você: ah, espera até amanhã, porque eu vou te trazer uma loira bonita, você vai ver. Se eu pudesse dizer, eu vou ser uma pessoa honesta, não vou mais roubar. Ele fala: ah, espera que amanhã você vai ver o quanto de dinheiro vai aparecer na sua frente. Aquela tentação tão grande. Ora, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós não somos santos por dizer não ao pecado. Nós somos santos por buscar a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus e estamos perto de Deus, nós automaticamente estamos longe das trevas. Se nós nos achegamos à luz, todas as trevas são dissipadas. Se nós nos aproximamos de Jesus Cristo, puro e santo, não existe nada de impuro perto dele. Nada pode nos atingir do pecado. É isso que nós precisamos entender. Esta é a mecânica do pecado em nossas vidas. Esta é a mecânica do pecado. Nós não somos santificados por dizer não ao pecado, mas nós somos santificados quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e buscamos a Deus. Quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos adorar ao Senhor 24 horas por dia, quando nós oramos sem cessar, automaticamente a palavra de Deus ela se cumpre. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso é automático, é uma consequência. Se nós estivermos longe de Deus e brincando com o pecado, nós não conseguiremos nos desvencilhar do pecado. A única maneira que nós temos de nos santificarmos, de buscar estarmos longe da servidão do pecado, é quando nós nos aproximarmos de Deus. É quando nós nos achegarmos a Jesus Cristo. Esta é a única maneira. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 6, que nós podemos plantar e colher. Existem duas coisas interessantes da colheita, né? Aliás, três coisas interessantes. A primeira é que tudo que você planta, você colhe. Isso eu já falei, a própria palavra de Deus diz também em Gálatas capítulo 6. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos, estarmos longe de Deus, nós vamos colher. Se nós plantarmos estar longe da igreja, nós vamos colher. Se nós plantarmos não estarmos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós vamos colher. Da mesma maneira que se nós plantarmos fazer aquilo que Deus quer, nós vamos colher. Essa é uma primeira característica do pecado. A segunda característica da lei da semeadura é que nunca se colhe no mesmo dia que se planta. E essa é a maior angústia do ser humano. Principalmente nesse mundo express, né? Aquele mundo que você pede uma pizza e daqui 20 minutos você quer que esteja quentinha na porta da sua casa, né? E você não sabe quanto trabalho dá para colher um trigo para fazer, né? Quanto trabalho dá para tirar leite, para fazer a mussarela, para fazer a pizza. Nós queremos as coisas imediatas na nossa vida. A gente vive uma vida inteira de pecado e a gente quer chegar na igreja, pedir perdão e na segunda-feira receber a bênção. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus diz que no seu tempo nós colheremos a bênção. E nós devemos plantar e regar e cuidar. Tenho certeza que quem plantou aquela goiabeira às vezes nem pensou que eu um dia estaria lá comendo. Nós devemos plantar e esperar. Devemos ser pacientes com os frutos. Talvez o fruto que você tanto queira, e o fruto você não tem visto, talvez porque nós não tenhamos sido pacientes em aguardar. Mas podemos ter certeza que no tempo certo nós colheremos. E a terceira lei da semeadura, nós sempre colhemos muito mais do que plantamos. Nós vemos na parábola do semeador, que é aquele que plantou. Tiveram três que plantaram e deram certo. Um deu 30, outro deu 50, outro deu 100 por um. Sempre se colhe muito mais do que se planta, seja para bom ou seja para ruim. Talvez você não plantou nada na sua família, ou o que você plantou foi não conversar com seus filhos. E você nunca imaginou que você ia colher muito mais. Talvez um filho nas drogas, um filho longe de Deus. Ou talvez você tenha plantado muito pouco, apenas uma flor para sua esposa. Isso vai colher muito mais. E nós devemos lembrar que a nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Se nós plantarmos, às vezes nós podemos plantar apenas um pecadinho e ter uma desgraça completa na nossa vida. Perder nossa dignidade, o nosso caráter, o nosso respeito com a sociedade. Mas também nós podemos plantar uma oração. E nós não temos ideia do poder que existe em apenas uma oração. Nós podemos colher muito mais. E Jesus Cristo, ele promete muito mais. Em primeiro lugar, ele promete vitória sobre o pecado. Vitória sobre aqueles... Vitória a todos aqueles que querem se desvencilhar do pecado. Isso é algo que Deus promete para mim e para você. Mas Deus, ele promete mais. Lembra que eu falei da terceira lei da semeadura? O fato de nós buscarmos a Deus, o fato de nós estarmos buscando a Deus, isso vai nos trazer muito mais coisas. E eu fiz uma seleção aqui de 7 coisas que Deus tem para você. Né? Segura aí, hein? Vou começar a falar. Está preparado? Olha, escuta só o que Deus tem para quem semear nessa vida. Em primeiro lugar, isso eu peguei só dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Peguei só dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Promessas para aquele que vencer o pecado. Em primeiro lugar, Jesus ele dará que se alimente da árvore da vida. Sabe aquela árvore da vida lá? Que estava lá em Gênesis? Sabe o que acontece com a pessoa que come dessa árvore? Nunca morre. Se tem doença, fica curado. Sabe o bico de papagaio aí, meu irmão? Sabe a pressão alta? É? Sabe a careca aí, meu irmão? Tá perdendo cabelo? É? Vai comer, vai crescer cabelo. É? Tá vendo as ruguinhas aí, minha irmã? Essa ruguinha que você passa graças a todo o salário do seu marido em Renew, né? Creme Pondes. Vai acabar isso? Você quer isso para a sua vida? Em segundo lugar, não sofrerá o dano da segunda morte. Sim, eu vou morrer, eu sei, porque eu pequei. Sim, eu vou morrer, mas sei que Jesus ele vai me ressuscitar e eu nunca mais irei morrer. É isso que você quer? O que eu preciso, pastor? Eu quero isso. Preciso plantar. Terceiro lugar, dar-lhe-ei comer um maná escondido. Sabe o que é maná? Aquele pão que sacia. Sabe aquela tristeza que a gente tem, achar que nada dá certo na nossa vida, achar que estou perdendo o rumo da minha vida, achar que eu não estou indo para o lado certo, achar que as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo. Essa insaciedade da vida. É o fazer tudo e não ficar satisfeito. É o maná que Jesus Cristo ele tem. Ele é o único que pode satisfazer. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é quem pode satisfazer a nossa vida. Ele vai nos dar uma pedra branca com um nome escrito que só eu sei. Isso, um nome escrito para você que só você sabe. Em outras palavras, Deus ele vai ter segredo só com você. Não é bom ter segredos? Não te dá um sentimento de poder ter um segredo? Tem uma coisa que só eu e Deus sei. Tem uma coisa que só você e Deus sabe. Olha como Deus ele confia em você. Deus ele tem uma pedra branca com um nome escrito que só você e ele sabe. Número 4, Deus ele vai te dar autoridade sobre as nações. Você quer isso? Ou você quer continuar ganhando salário mínimo? Você quer ser governador? Presidente, aliás, né? Autoridade sobre nações, né? Prefeito é autoridade sobre as nações. Quinto lugar, ele nos dará vestes brancas. Ele purificará a nossa vida. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Somente em Jesus Cristo, somente indo até Jesus Cristo, nós conseguimos esse sangue. Imagine que você tem uma doença, e só existe um hospital no mundo que tem a cura dessa doença. E você tem que fazer de tudo para ir até esse hospital e conseguir essa doença. A cura dessa doença. Da mesma maneira, nós temos uma doença chamada pecado. E só existe um que tem a cura. E esse é Jesus Cristo. Nós devemos buscá-lo. Com ele nós conseguiremos vestes brancas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em sexto lugar, ele nos fará coluna no santuário de Deus. E de lá nós não sairemos. É bom estar na igreja, mas já pensou você estar no santuário onde Deus vive? O santuário celeste, ser uma coluna daquele santuário. Ver tudo o que acontece na sala de Deus. Anjos entrando e saindo. Os 24 anciãos. Os 4 seres viventes. Anjos, serafins, cantando 24 horas, santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. E em sétimo lugar, Jesus Cristo fará ao vencedor, deixará sentar com ele no seu trono, assim como ele se assentou no trono do seu Pai. São promessas que Deus tem para nós que plantamos, para nós que queremos plantar nessa vida. O que você quer fazer? O que você tem feito da sua vida? O que nós temos feito na sua vida? O que diremos, pois? Nós que já aceitamos a Jesus, como nós iremos viver? Como nós escolheremos viver? Lembre-se, não adianta querer dizer não para o pecado, é preciso buscar a Deus. A verdadeira vida do crente é uma vida daquele que busca a Deus. E eu gostaria de dizer que ser preguiçoso não combina com ser crente. Não pense que ser crente é uma coisa fácil. Não pense que ser crente é algo que é só empurrar com a barriga. Deus, ele não chamou ninguém para fazer isso. Deus, ele chamou trabalhadores. Sabia disso? Deus, ele chamou trabalhadores. Nós devemos orar para que Deus traga mais o quê? Ore para que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. Deus, ele quer trabalhadores. Se eu trabalho, ele começa em casa. Quando eu tranco a porta do meu quarto, eu oro a Deus. E busco a Deus em oração e leitura da sua palavra. É isso que Deus ele quer de mim e de você, que nós busquemos a Ele. E assim nós saberemos que estaremos plantando para o seu tempo, nós colhemos as bênçãos e a vida eterna. Amém?